Ei. Ah, e tá gravando, tá gravando. Pagode também. Fala galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais é para o ser. Estamos aqui para falar sobre várias coisas bonitas, várias coisas bacanas. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes dando 5 estrelinhas, porque é muito importante pra gente crescer, pra gente aparecer. Principalmente a galera, porque a gente tem o PicPay, né, também pra vocês ajudarem financeiramente o podcast. Mas quem não pode ajudar com o PicPay, não deixe de avaliar a gente no iTunes, porque estando com uma boa colocação no iTunes, estamos em boas colocações em todos os agregadores, ok? Temos nosso PicPay. PicPay. Nossa, mano. Temos nosso PicPay. Tô PicPay. Mandando mensagem no grupo, caralho. Ok. Nosso PicPay vai de 5 a 750 mil reais. Detalhe. Vocês vão ver lá que o máximo tá 100 mil reais. Por quê? Porque o PicPay não deixa a gente pedir mais do que 100 mil. É, isso é uma bosta, né? Entretanto, você paga 100 mil e transfere os 650 mil, caso você queira, ok? Caso você queira o sacrifício, né, em prol Cthulhu. Mas, enfim, você pode ajudar a gente a partir de 5 reais. 5 reais é um dinheiro que, pô, por mês, que não faz falta 5 reais. Não, não faz falta pra você e ajuda a gente. Exatamente, não faz falta pra você, ajuda a gente a colocar um ar-condicionado, porque está cada vez mais insuportável gravar nessas condições. Estamos praticamente fazendo um trabalho escravo. É, e também é, obviamente, como o aquecimento global é uma farsa, né? Exatamente. A gente precisa do ar-condicionado pra provar que a gente tá errado. Exato, a gente precisa provar que a gente consegue viver com essa farsa desse aquecimento global. Temos nosso grupo no WhatsApp, né, o qual estamos interagindo durante a gravação desse podcast. Lá a gente, né, conversa com as pessoas, falando sobre o nosso dia a dia, falando sobre coisas que estão por vir. E ouvimos, né, o pessoal, que o povo tem a dizer. E nos dias de gravação de podcast ao vivo, como esse. Ao vivo como? Ah, não tem edição, óbvio. Nos dias de podcast ao vivo, a gente interage ao vivo com a galera. A gente vai dar um jeito ainda de interagir por, sei lá, Google Hangout ou qualquer porra assim, pra galera assistir a gente também. Mas, por enquanto, não tá rolando. Mas vamos seguindo. Nós temos nossos parceiros. Parceiros, nós temos o MesaCast, o Estalagem Nerd e... Zoneando! É isso aí. Zoneando. São parceiros sensacionais e, voltando a dizer o que eu já disse no episódio passado, se a gente recomenda, é porque a gente gosta. A gente não vai recomendar merda, ok? De falar que... Bom, enfim. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, com sugestão de tema, com, sei lá, manda o que você quiser. Envia no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Quem peidou? Não fui eu. Foi o Pedro. O Alcio tá dando muita risada. Que filho da puta, cara. Filho da puta, lazarento, mano. Caralho, eu tô maluco. Você se entrega com dando risada, eu, cara? Eu tô dando risada porque eu tô com o nariz entupido e eu tô sentindo cheiro de nada. Enquanto você tá aí sofrendo, eu tô tipo, de boaça. Então como você sabe que alguém peidou se porque você não tá sentindo cheiro de nada? Porque você tá com a camisa na cara isso. E com o nariz um terrorista. Filho da puta. Olha lá, esse podcast é um desgraçado. Mas vamos ficar sérios. Ok. Nessas últimas semanas, perdemos um cara aí que eu senti a perda dele mais ou menos no nível de quando o Chaves morreu. Nem um pouco. Eu achei senti... bem menos, porque eu acho que... Bom, pra quem não sabe, a gente tá falando do Stan Lee, né? Exatamente. É. Mas eu acho que a vida do Stan Lee foi muito mais completa do que a do Chespirito, né? Foi, mas o que eu digo, naquele sentido, tipo, parece que a gente perdeu um amigo, sabe? Sim, mas é aquele negócio que o pessoal fica falando, não, foi uma tragédia, não sei o quê. Não foi uma tragédia. Foi, não, ele teve uma vida do caralho. Eu não fiquei chateado, assim, igual normalmente eu ficaria com outras pessoas, porque o cara viveu até 95 anos produtivamente. Sim, mano. Então ele deixou um legado fantástico pra gente. Não é tipo Mamonas Assassinas, que tinha muito pra fazer ainda. Sim, até quando aconteceu, a gente, né, pensou em gravar alguma coisa no dia, pra soltar no outro dia, mas acabou não dando muito certo. Mas assim, nos anos 90, o João nem pensava em nascer. Nos anos 90, eu lembro daquele Homem-Aranha que, tipo, aquele Homem-Aranha que falava meio assim, e sei lá o quê, que, tipo, ele era troncudaço, sabe? Tipo, eu era o nerd mais parrudo que eu já vi na minha vida. Mas que passava desenho, na Globo. Tô ligado com a desenho. Tô ligado. Ah, tá, eu sei. Passava era na uma bosta. É, então, que mas... ele tava virando uma aranha, chegou uma parte muito bad vibe. Mas, tipo, o Stanley apareceu nesse desenho. E eu lembro de quando ele apareceu. E aí, tipo, aquela dublagem muito... Nossa, é o Stan Lee! Sabe? Não, muito foda. Tipo, como assim o Peter Parker conhece o Stan Lee? É, não faz muito sentido. Mas o bacana do Stan Lee é que ele gravou já a participação dele pro Vingadores 4, pelo menos, né? Sim, só que seria muito triste se o Thanos transformasse ele em poeira e, tipo, ele não voltasse mais, né? É, mas teria uma explicação, né? Não teria, mas não precisa ter, né, essas coisas. Pode, não, pode ter, sei lá, o Tony Stark virando pra ele e falando "Bye, Stan", ia ser um negócio legal, sabe? É, mas caralho, tipo... atropelaram alguém. É normal. Mas, por exemplo, eu acharia até mais coerente do que no caso da Princesa Leia no último Star Wars. Ah, não. Aquilo lá foi uma bosta. Não, não achei da bosta, não. Não, é ela voando. Aquilo lá foi uma caralho. Não, eu achei razoável. Não foi legal, mas também não estragou o filme pra mim. Nada estragou o filme pra mim. Eu achei bom pra caralho. Estragar não estragou, mas a cena dela voando eu achei desnecessário. Não, sabe o que foi desnecessário? Uma filha da puta soltar os cavalos e que se foda as crianças escravos. Desnecessário, é uma desgraçada que entra lá e desfaz o sacrifício heróico do Finn. É! Isso foi desnecessário. Isso foi. No isso caso foi da Princesa Leia, eu achei que foi ok, mas se eles tivessem modificado um pouquinho o filme e deixado ela aí, sabe? Seria um adeus justo, seria um adeus legal. É, mas então, exato. Mas aí a gente não teria o encontro dela com o Luke no final, que foi foda pra caralho. É, verdade. É, pensando por esse lado, ok. Mas voltando no Stan Lee, é isso que eu falei. O cara foi muito produtivo, ele deixou muita coisa foda pra gente ver e acompanhar. Se não fosse por ele, a gente não tinha esse puta filme de herói fodástico que tá saindo agora. Mas aí, qual que é a obra dele ou da Marvel, assim, que vocês mais curtem? Dele mesmo? Eu gosto de um catadão, assim, não é necessariamente só uma criação dele. Eu gosto da Guerra Civil. Sim. Guerra Civil é top, mano. É, eu gosto bastante do Homem-Aranha em si, né? É um personagem que eu gosto de acompanhar bastante e tal. É, até falam que o Homem-Aranha... é o Stan Lee, né? Sim. Porque as frustrações dele de moleque e tudo mais, o bullying que ele sofria, parece que ele pegou tudo e jogou isso no Peter Parker, tá ligado? Se eu me fudir, eu vou fazer um herói se fudendo também, sabe? É, e eu acho que na parte da Guerra Civil, principalmente no quadrinho, ele expôs muito mais uma coisa que ele queria pra caralho nos personagens dele, que é que eles fossem seres humanos antes de heróis. Sim. Que expôs muito a parte humana deles, os conflitos internos. Principalmente com o Homem-Aranha tirando a máscara, né? Tirando a máscara, a Tia May sofrendo um atentado por saberem quem que ele é. Sim, ó, eu só falando, gente, a gente não tá falando do Guerra Civil filme, viu? É Guerra Civil, o quadrinho tá ali, aliás, dos Novos Vingadores ali. Sim. Ó, show. E uma curiosidade é que, tipo, os Vingadores originais não tinha Capitão América, não tinha... eu acho que nem o Tony Stark tava nos Vingadores originais. O Capitão América é porque eles ressuscitaram o Capitão América depois, né? É que foi uma jogada aí, né? Porque não era pra ele voltar. É, o Capitão América tinha caído no limbo, né? Daí deram a desculpa de não, ele estava congelado e a gente conseguiu trazer ele de volta à vida, sabe? O que é legal, que eles conseguiram... explorar uma era na humanidade com um herói foda e trazer ele pra atualidade também. Sim, não que eu acho o Capitão América um herói do caralho. Ele é o mais bosta pra mim, na minha opinião. Sim, mas ele, junto com a Viúva Negra ali, são os mais, tipo, agente secreto, quase, né? O Hawkeye também, né? É, o Hawkeye. O Hawkeye é bem bosta. Vamos ver agora ele voltando. Mas como personagem, eu acho o Capitão América mais bosta que ele. Sim. É porque ele é o Capitão América, né? É mais nesse... por causa disso. Mas o Hawkeye é bosta, mas vamos ver se ele volta bem agora, né? Porque ele vai voltar como espadachim, parece, no Vingadores 4. É, dele não virou pó ainda, né? É. Spoiler aí. É, não, porra. Parece que já vai sair trailer semana que vem dessa porra dos Vingadores. Tipo, semana que vem. Essa semana, né? Show de novo. Se você viu o trailer e não assistiu ainda o Último Vingadores, vai tomar no seu cu, né, cara? Mas assim, eu acho que Iron Man é um dos meus heróis favoritos do que é de criação do Stan Lee, né? Só que o Stan Lee criou aquele Homem de Lata, né, praticamente. Sim, sim. Aquele primeirão, que era um bagulho meio amarelo, né? Era meio amarelo inteiro, com... se eu não me engano. É, antes ele não era amarelo inteiro, ele parecia uma roupa mesmo de pano, que ele era quase totalmente amarelo com uns bons detalhes de vermelho. É. Ele não tinha o negócio no peito nem nada. E depois veio uma pegada mais assim, que foi o primeiro, aquela primeira armadura que o Tony Stark usa no primeiro Iron Man. Sim, aquela gigantesca lá. Foi baseado num dos primeiros Iron Man que teve, tá ligado? E o Homem-Aranha também, eu acho que pessoas como nós, é difícil não se identificar nem um pouco com o Homem-Aranha, né, cara? Sim, sim. Todo mundo curte de Miranha. De personagem, assim, de criação dele, é óbvio que é o Homem-Aranha o meu também. Sim. E o Out? Cara, eu gostava, que eu não acompanhei tanto, só que eu gostava bastante de ler os quadrinhos do Quarteto Fantástico, mano. Quarteto Fantástico é eu bom, eu achava, cara. Show, mano. Só que depois eu meio que parei de ler HQ por um tempo, só que eu lia bastante, velho. Sim. Ah, o Quarteto Fantástico eu acho muito bom, cara. É que, tipo, a adaptação pra cinema a gente não teve nada muito bom. Eles cagaram em todas, foi, né? Foi meio cagadaço, né? E o João já falou, né? É, falou. Já falei. Já falei. Ele bateu a boca. João, você tá agredindo o microfone, velho. O Renato mandou no grupo uma rola mágica pra desenhar. Uma rola mágica eu já desenhei. Podia ser uma rola tirando uma rola da cartola. Ou se não, tipo, uma rola no estilo do Magikoopa, do Super Mario World. Sim, eu sei. Ou uma rola tirando uma rola. Sério? Tirando uma rola, tirando uma rola, tirando uma rola da cartola. Eu vou dizer o Rafa Rola. É só desenhar uma bola. Com a chapeleta. É, tipo isso. Aqui, ó. Seu escroto. Olha que babacão. Mas enfim. O legal, voltando aqui pro Stan Lee, o legal também é que, tipo, por mais que tenha tido várias polêmicas agora no final da vida dele, né? Inclusive da parte dele abusar sexualmente de enfermeira, alguma coisa assim. Não ouvi falar disso. Que? Teve. Eu ouvi falar disso do Stephen Hawking, não, dele teve, não. Teve. Isso eu tenho certeza absoluta. E só que ele também sofreu muito abuso da parte dos filhos, né? Dele, né? De pegar grana dos caras. Não, a filha agredia ele fisicamente, a esposa dele também. Ele sempre lutou por uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que se visse por igual. E aí foi criado o X-Men, né? Nesse sentido, tipo, dos oprimidos, do povo, do que era considerado a escória da sociedade, lutando por essa sociedade que considera eles uma escória, tá ligado? Isso. Sim. É muito show, mano. Isso é do caralho, isso é fantástico, cara. Mas fica aí nosso rest in peace, nosso Godspeed, nosso parecer. Stan Lee. Porque vamos curtir aí a última vez dele no Vingadores 4. Com aquele em memória de Stan Lee no final. Sim, sim, que com certeza eu não vou chorar. Acho, vai ser foda. E falando em chorar em filme, e o Rei Leão, hein? Quem comentou, né, o Felipe? Vamos primeiro comentar sobre, que saiu o trailer na semana da gravação, né? Teaser. Eu achei do caralho. Eu gostei bastante também. Eu achei do caralho. Eu fiquei chorando tipo uma hora vendo naquele vídeo. Porra. Depois pegaram e colocaram o vídeo lado a lado das cenas. Que ficou fantástico, ficou pra muito bosta. Muito foda. Entretanto, hoje eu recebi uma notícia que me broxou catastroficamente. Que? Não vai ter a Se Prepare de música. A do Scar, a principal música do Scar. Ah. E não vai ter aquela música dos Azul quando ele tá contando pro Mufasa o que que tá acontecendo nas Terras do Rei. Ah, mas sinceramente, eu já entrei nessa pilha do Rei Leão não esperando que eles fizessem as músicas igualzinho. Então, como ia ser. Mas se vai ter as músicas, a Se Preparem é a música do Scar. Mas só não vão fazer absolutamente nenhuma ou só não vão fazer essas? Eis a questão. Só não essas. Até onde eu sei, essas. Mas, não, só não essas quer dizer que eles confirmaram as outras. Sim, confirmaram várias. Confirmaram várias? Não, confirmaram algumas. Não, beleza, mas... Eu não... Assim, beleza, é a música do Scar, mas será que eles não vão substituir por uma melhor? Eis a questão. Porra, É Disney. Você sabe que eles têm um capricho fodido com o negócio. Sim. Mas isso, confesso que me deixou com um pouco de receio. Mas, na verdade, desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei nos receios do seguinte. A gente viu cenas que não existem diálogos. Existe a narração do James Earl Jones por trás, falando tudo que aquilo que o sol toca e tal. Mas você não vê em si um animal falando ali. Esse é o meu receio. E Mogli, você não viu? O carisma dos bichos na hora que eles vão estar falando contigo. Mogli? Não assisti Mogli. Porra! Mogli é... Assiste, Mogli você... é Mogli, cara. Aí você perde todo o receio, porque ficou do caralho. Não, é só ver, por exemplo, qualquer filme que tem animal que interage. Por exemplo, até o próprio Smaug, que foi feito pelo Benedict Cumberbatch lá. Foda pra caralho. Sim, então... Sim, mas é que tá. Você aceita como um animal aquilo lá. O Rei Leão... Sempre foi uma parada que cativou pra caralho você, quase como se fossem pessoas ali, sabe? Não. Sim. E quando você... traz isso pra algo mais real, digamos assim, por mais que seja CG, e aí a gente entra também, né, no ponto do Felipe, quando você traz pra algo mais real, eu não sei se vai ter o tanto carisma que tem no desenho. Eu acho que isso é preocupação precipitada, porque, não. Primeiro, a Disney tem um capricho fodido com as coisas que faz. Mas isso é uma preocupação. Não, deixa eu falar. A tecnologia de animação chegou num ponto que hoje em dia você consegue fazer qualquer coisa sem ficar esquisito, a não ser seres humanos que fica esquisito mesmo. E, sinceramente, eu acho que eles não vão fazer cagada num filme tão importante da história da Disney assim. Sim, mas isso é uma preocupação, eu acho que... Que eu posso me surpreender nesse sentido. Eu acho que... Tipo, se for ruim, beleza, é ruim. Essa parte do carisma, né? Não tô falando que o filme vai ser ruim, porque só esse teaser já te mostrou um negócio do caralho. Mas se realmente surpreender, pô, perfeito. Eu acho que na situação que tá com o pouquíssimo que a gente sabe, a melhor coisa é não ficar esperando que vai ser ruim, não esperar que vai ser bom. Aí o Felipe pergunta, porque muita gente tá chamando esse Rei Leão em CG de live action. Boa pergunta, ótima pergunta. Porque ó, eu vou te falar. Porque muitas das coisas ali foram gravadas com animais reais. Sério mesmo? Muitas cenas ali foram gravadas com animais reais. Pô, claro que um interagindo com o outro provavelmente não vai ser. Mas você pode trazer pra esse padrão live action a partir do momento que muitas partes ali dos animais correndo e blá blá blá foram feitas com animais reais, tá ligado? Sim, entendo. Então, agora, quebrando um argumento da internet, muita gente tá falando que é porque tem captura de movimentos e tal, as pessoas fizeram captura facial pros animais. Caralho, então você tá falando que, por exemplo, o jogo The Last of Us é live action. É. Que teve captura de absolutamente todos os movimentos. Você tá falando que Branca de Neve é live action. É L.A. Noir. Pior ainda, é L.A. Noir, que eles pegaram praticamente o rosto dos atores e colocaram na cara dos personagens, com todas as feições e expressões. Aquilo é live action, não é? Bem, vamos explicar por que é um live action. Vamos pegar na etimologia da palavra live action, que seria trazer pro vivo, né? Ação viva. Que o questão de ser um live action não é por causa que tem pessoas. O que faz um filme ser live action não é ele ter pessoas. É você pegar um filme que tradicionalmente seria um mangá, uma história em quadrinhos, uma animação, que é o caso, e trazer ela pro mais real possível. Você, quando traz pro real, você transforma em live action. Por exemplo, o filme do Thanos, não é do Vingadores 3, não é porque tem um milhão de cenas em CG que eles não trouxeram o que é o quadrinho pra realidade, verdade, que é um live action. O filme quase todo é um CG, porque exatamente. Eu tava vendo... Um making of, que é aquele que tipo, mostra a cena, depois mostra mesmo a cena sem os efeitos. E tipo, naquele momento que eles estão no meio da cidade de Nova York, eles não estão no meio da cidade de Nova York. Entendeu? Também, então é por isso que você fala que é um filme em live action. Por causa que você traz o que é intangível, uma animação, pro mais próximo da sua realidade possível, que seria adaptação em live action, que é esse conceito. Não que são com pessoas reais, com gravações reais, entende? Exatamente. Não, pô, pera aí, o gênio do Aladdin é live action? Sim, com certeza. Mas é uma criatura que não existe. Uhum. Então, é esse o ponto. É esse o ponto, né? Bom. Aliás, Aladdin é outra coisa que eu não sei. Aladdin eu realmente não sei o que esperar. Ah, eu achei legal, só não gostei muito do ator. Mesma coisa, o Rei Leão, quando Aladdin. Falaram, não, vão fazer não sei o quê, eu não tive reação nenhuma. Cara, eu vi uma... Eu deixei rolar, aí quando saiu o trailer, aí beleza. Da hora, chorei pra caralho. Tinha uma não, mas foto. O Rei Leão a gente ainda entende que são animais. Sim, sim. Agora, o gênio, por exemplo, como seria isso? Ah, mas é igual o Thanos, por exemplo. É um bicho totalmente feito em CG que ficou perfeito e eles conseguiram fazer com que ele se misturasse. A mesma coisa que David Jones do Piratas do Caribe. O Thanos, você pega o quadrinho, você vê, é muito igual. Muito e ele igual. Não se destaca dos outros como se fosse um CGzão. Sim, sim. Ele é parece bem... muito natural. E o mais incrível no caso do Vingadores é como foi gravado. Que, tipo, pouquíssimas vezes os atores interagiram entre eles no set. Tem várias cenas que o... Caralho, como que chama o moleque que fez o Homem-Aranha? O Tom Holland fez. Que tinha uma bola verde na altura da cabeça do Thanos. E ele interagindo com essa bola verde no meio de um cenário verde. É, e além disso, eles gravaram tudo fora de ordem, pra nem os atores saberem Sim. como que ia ser a história. Tanto que o cara que faz o Buck lá, o Soldado Invernal, ele não sabe se ele vai estar no próximo filme. Porque ele não gravou mais cenas pra esse filme, só que ele gravou coisas no primeiro que não saíram no primeiro. Pois é. E aí vem pra uma questão bem bosta do Léo. O Loki vai estar no Vingadores... O Loki morreu no Vingadores 3? Não. Não, o que eu falo é o seguinte, eu não escrevi o filme, então eu não posso responder. Cara, mas é que, tipo assim, as pessoas falam, o Loki morre, mas você tem que entender que, principalmente a parte do arco que foi construído do Thor, o Loki, ele infelizmente se tornou o pilar, por causa que os dois primeiros filmes do Thor são bem fracos, né? E o único que salvava eles... o próprio ator, né, que faz o Thor, ele não tinha tanto carisma assim no Sim. começo. Quem tinha o carisma era o cara que fazia então, o Loki. Então, a questão de falar, mas fica revivendo o Loki. Então, era uma questão de marketing, por causa que era um personagem que trazia público. Agora eu não vejo mais por que eles precisariam disso, por causa que, principalmente depois do terceiro filme do Thor, não precisa mais dessa necessidade de trazer um público, de ter um personagem que é carismático na história, sem ser o Loki. Porque o próprio Thor, depois do terceiro filme, se tornou bastante carismático. E o desenvolvimento das histórias agora não vão pra outro rumo, que não, por causa de toda a construção que já teve, não precisa mais trazer as pessoas pro cinema. As pessoas já vão, porque elas já sabem o que elas esperam, já sabem tudo que elas viram. Não precisa mais desse pilar de carisma que era o Loki, que eles precisavam renunciar toda hora. Mas precisavam, por causa que tinha alguma coisa pra se chamar porque pro filme, né? O bosta do Thor não tinha carisma nenhum. É, ele por si só não conseguia segurar o filme. Ele só era o bonitão, né? Exato. Mas assim, o Loki, por que eu acho que ele tá vivo? Agora é teoria, totalmente teorias, né? Momento teoria. Primeiro que ele é o deus da trapaça. Deus enganação, é. E tipo, ah, beleza, mas o Thanos tava com a pedra do poder. Beleza, mas o cara é um deus, tá ligado? Eu sou um deus, criatura ridícula. Tudo bem que um titã pode ser maior que um... Mas enfim, o cara é o deus da trapaça. Segundo, ele assinou pra fazer mais... esses Vingadores. Então, tipo... Ah, não, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a história que dizem é que talvez o Doutor Estranho em uma outra realidade use a Pedra do Tempo pra voltar atrás e evitar que tudo aconteça. Sim. E pode ser que ele evite, inclusive, a morte do Loki. Aliás, parece que o nome, além do Aniquilação, pode ser que seja a Manopla do Infinito. Aí seria doido, hein? Sim, porque é o The Infinite Gauntlet, que é o arco do quadrinho, né? Talvez seria melhor ter nomeado primeiro, enfim. Mas já confirmaram a aniquilação. Só que é que tá. Regra do storytelling. Nunca mostre algo que você não vai usar, certo? Sim, sim, sim, é a regra quando da quando eles faca, estavam forjando a porra do machado do Thor, apareceu o que naquele ambiente? Uma manopla. Ah. Então os caras não iam colocar lá pra não usar. Sim, é a regra do... Não lembro o nome do russo lá, que ele fala que se você mostra uma... Não, mostra uma arma. Tipo, você mostra um guarda-chuva, você tem que usar o guarda-chuva. É a mesma coisa que nos outros filmes da Marvel. Se você voltar atrás agora, você vê a manopla do infinito no Thor, no 1. Mas era referência. Você vê muita coisa aparecendo em várias coisas. Odin tinha a manopla do infinito. Não, mas vocês assistiram o Ragnarok. Não, ele aparecia de fundo, assim, num canto, no castelo de Odin, aparecia a manopla do infinito, sabe? Iron Man, no primeiro filme, aparece o escudo do Capitão América. Então sempre tem alguma coisinha, sabe? Sim, sim, legal. O que você falou? Vocês assistiram? Não, é que o Ragnarok 3 é nessa manopla aí, a... Como é que é? A Hela? Ela, né, que é o nome dela. Ela entra, assisti, empurra assim, a manopla e fala assim, falso. É ruim? Pô, ah, eu sim, gostei, eu cara. Ruim. Tipo assim, é aquele negócio, é um filme pra você assistir sem pensar em mais nada, sabe? É bem não, pipocão. É, quiseram fazer de Thor um Guardiões da Galáxia, essa é a sim, realidade. É bem pipocão, né? Bem... Mas porra, bom. Thor, principalmente quando traz o nome Ragnarok... Você esperava algo maior, né? Ragnarok é uma coisa grande. Porra do apocalipse dos cara, dos vikings, cara. É o apocalipse do mundo dos deuses. Então, não precisava de tanta piada, tá ligado? Falando em vikings... Claro que assim, eu não conheço o arco de quadrinho do Thor Ragnarok. Mas trazendo um ele filme é mais chamado Ragnarok, não precisava ser tão colorido e ser tão... Sim. Eu nunca cheguei a ler, mas... Parece que o Pelanza, que foi o diretor daquela porra... Já vi vídeo sobre e ele é um arco pesado, sabe? Que ele traz realmente toda a bad vibe e tal. É, porque morre gente pra caralho no sim. Ragnarok da mitologia nórdica mesmo, né? Todo mundo morre, o Thor morre pro cão do... O cachorro do... Cerberus. Não. Não, não acho. Ele Cerberus pelo, é grego, cara. Pro cachorro do, que é filho do Loki. Equivalente Fenrir, a Cerberus. Não, é Fenrir. Não, ele é filho do Loki, carai. Aí o Loki na mitologia nórdica, ele vira uma égua e dá pro cavalo de Odin lá e nasce o Sleipnir, que é um cavalo de oito patas? Quem nunca? Quem nunca? Quem nada nunca? Como. Why not, eu diria. Porra. Não. Outcast. Oi. Você não daria pro Loki? Ah, mano, eu daria, velho. Então, ah, né? Viadinho. Foda-se. Não é uma mão da porra aquele cara? Ele é, mano. Então. Ah, eu teria que ter um contrato aí, um valorzinho, porque de graça não rola, não. Não, de graça não. O Alt deu de graça. Ah, eu dou de graça pra todo mundo. O que importa é a fama, né? É lógico. O louco falou que não é todo mundo, hein? Falou mal do C, Rafa. O Felipe entrou também. O Felipe mandou uma pergunta aqui. As figurinhas do WhatsApp mataram de vez o Telegram? O Telegram já tava morto. Igual meus sonhos. É, assim... Eu, sinceramente, não conheço tanta gente que usa Telegram, né? Ele é mais famoso fora do Brasil, né? Já foi mais famoso. Não é, isso aí é pros hipster lá, velho. Vamos ser diferentão, não, tá ligado? Mas Suede, todo mundo tem WhatsApp, a gente vai ter Telegram. Ninguém nunca usou essa porra, essa é a realidade, cara. O Telegram só é famoso quando o WhatsApp cai. Ó, eu tenho Telegram, eu, tipo, tô em dois grupos no Telegram. Mas, velho, eu nunca me manifestei. Nunca, cara. Porque não, cara, porra, o WhatsApp já dá trabalho, porque você vai ter dois, sabe? É eu bosta. Já teve umas três vezes que eu instalei o Telegram pra entrar em grupos mesmo, mas não rola. Então, e daí quando você vai entrar num grupo de pornografia, não dá. Por quê? Porque o Telegram bloqueia grupo de pornografia. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É, não, sério. Putaria, ah, não. Aparece uma mensagem, esse grupo propaga pornografia, blá, blá. Eu sei, por isso que eu tô entrando nele. Então, exatamente. Não então precisa você me avisar. Chateado, tá ligado? Nossa, não tem putaria, já não vale a pena. Começa é assim, a diferença que aconteceu agora. Antes o nego mandava foto do negão da piroca. Agora manda sticker do negão da piroca. Nada como, nada como, hein, cara. É, então não mudou nada, sabe? Mas agora a gente tem o sticker do Donizete. Quem quiser, pede não. aí. E o do Léo abocanhando o Donizete. Sim, sim. Aí vocês não têm limite, cara. O Renato mandou, qual a música que mais marcou vocês? Porra, essa é interessante. Porra. Cara, isso eu acho complicado. Não, mas é que marcar não é uma melhor música de ouvir. Mas não, tipo, é complicado. Música... Então, uma música que talvez seja trilha sonora de algum momento legal da sua vida. Então, como é que tá? Você pontua músicas em cada momento da sua vida, sim, tá ligado? Sim, então sim. É foda por isso. É, eu já pensei aqui, eu ia falar, a música que mais marcou minha vida foi Blackbird do Alter Bridge. Música do caralho. Mas aí nossa, também a Long Way From Home do Whitesnake, que marcou pra caralho minha música. Sim. Hurt me marcou pra cacete. Olha, eu não gostava muito de Audioslave. Eu nunca fui fãzão, sabe? Da hora, cara, eu ouvia e tal, só que depois que o Chris Cornell cometeu suicídio, eu fui ouvir Like Stone, velho. Nossa, e eu peguei Like todo o peso sentimental daquela música. É, uma pedra. E eu fiquei, caralho, like, mano. O Audioslave eu escutava desde que começaram, cara. Porra, né? primeira vez que eu vi o Crypto Cochise, na MTV, um eu falei, fudido. Caralho, mano, que coisa. Porque, tipo, é um elevador industrial, né? Sim, sim. Os caras subindo, de repente começa a tocar e aqueles fogos. E você, porra, mano, que negócio louco é esse, mano? É, e eu nem caralho, conhecia o Rage Against, não conhecia essas porra. Eu já conheci tá o Rage Against por causa do. Ah, das músicas mais famosas dele, pô. É, mas esse é o que o Rafa falou, né? Tem tanta música pra você pensar que não dá pra falar, ah, essa música mais marcou a minha vida, né? Cara, ó, vamos lá, eu vou pontuar aqui uma então, já que o Renato pediu uma música. Puta, esqueci o nome, olha que bom. Essa mesmo. Na verdade é uma música que eu tenho, que eu até tatuei, né, a frase que eu tenho tatuado no peito, que é uma música da banda Vega, Diabo de Cabal, chamada O Vento, se eu não me engano. Se eu não me engano é O Vento. Mas eu vou conferir, no próximo eu falo. Mas é uma música que me marcou a ponto de eu tatuar ela de fora a fora no peito, tá ligado? É. Então é foda. Uhum. É, eu vou dizer que a minha é Long Way From Home, do Whitesnake, porque marcou, acho que o melhor período da minha vida, que eu realmente era muito feliz, sabe? Antes de ter todas as obrigações da vida. Então, e daí se fosse entrar nesses pontos assim, mais assim, porra, seria... E por isso que é foda você pontuar uma música... Porque na época que dava rolê com o Du, com o João, com os caras, é muito Kiss pra caralho, AC/DC, Ozzy. Então é foda falar uma música só, né? Ah. Mas a gente, cada um pontuou uma música aqui, né? É, sim. Atualmente seria o Blackbird e tal. Atualmente? Cara, atualmente é foda, hein? Puta, eu tô escutando muito as músicas versão violãozão da Ivia, tá ligado? Ah, mas é bom pra caralho, mano. Foda falar, tá ligado? Ó... O Léo perguntou, vamos ver o do Léo, vai. Pô, a gente terminou de falar, tava esperando o Alt falar pra mim falar, caralho. Ah, você não falou. É verdade. Eu falo você primeiro, Alt, então, depois eu falo. Bom, não, ele falou like eu falei story, like story. Ah, tá. Eu queria pontuar uma música que marcou bastante, porque eu falo que não que é a música que mais marcou, mas que representa bem toda essa fase de eu, no colegial, de eu saindo, de eu tomando escolhas, sei lá, pra seguir na minha vida, que é Hurt. Por causa que Hurt e Through the Valley foi uma música que a gente tocou num show de talentos, junto com... Eu toquei com outro amigo meu. Through the Valley também é uma música do caralho, né? Sim, puta, Hurt, a gente tocou merda nesse show de talentos e, tipo, ele já saiu, foi fazer faculdade e tal. E é uma música que, pra mim, sabe, representa toda essa fase que eu tive no colegial, que foi uma fase que eu meio que, entre muitas aspas, consegui lidar melhor com a depressão. É, conheci uma pessoa que eu tô namorando atualmente, fiz muitas amizades. Até a gente gravar o cast de depressão, né? Que daí isso te jogou na bosta de novo. Ah, não, por causa que... que é um negócio, porque um dia vocês escutam aí, mas é que falar sobre um os dia, seus problemas... caralho, eles vão escutar sábado, filha da puta. É isso aí. Falar sobre problemas desabafa seus problemas, aí melhora. E... é legal, é isso aí, por isso aí. É, okay. Se for falar de motivo, Long Way From Home é a mesma coisa que você, assim, no final do colegial... Sim. Tava numa época muito doida e tal. Eu não entrei na faculdade direto, tava fazendo cursinho, conhecendo gente, tocando em banda pra caralho. Tava no meu primeiro namoro, que tava razoavelmente bacana até então. Só pra falar, a pergunta do Renato é muito pontual e a maior parte das pessoas que escutam não conseguiriam entender, então melhor deixar de lado, né? Vocês leram a pergunta? Não. Vamos ver. A última. Calma. Não, calma. Nossa, volta, com volta. Uma cara não, calma. De... Depois, calma, calma. Não, é, mas só pra falar. O Léo perguntou qual é o problema do Suede. Eu pergunto, ele qual existe? Que é o seu problema? Não, também. Mas qual que é o problema? É difícil citar um relacionado ao Suede. É, porque é a mesma coisa que perguntar o que aconteceu na sua vida inteira, né? Exatamente. Mas, sei lá, a gente pode pontuar que o Suede devia ter usado camisinha? Sim. A filha dele é legal? É legal, é... mas... né? O Suede não. Beijo, o Suede. É, isso, na verdade, seria um bem pra filha dele, né? Exato. Já que a gente tá falando do Suede, carai, a palavra do dia é... Suede vacilão. Sim, Suede vacilão. É, só manda. Se o Suede perguntar, ô, mas por quê? Fala, nada não, cara. Nada de não. Boa aí, velho. É nóis. Mano, é nóis, assim. Se ele perguntar, fala, é nóis. É nóis. Tá, é... Essa última pergunta do Renato a gente não vai ler porque é extremamente específica. É, foi o que eu falei. Tá. Quais são os planos pra depois do Locomocast especial de Natal? Descansar. Eu, sinceramente, eu queria uma semana sem ter podcast e ficar de boa coçando. Mas já não tá acontecendo isso. Caralho. Brincadeira. Tá massa, meu. Brincadeira. Então, na verdade, a partir do ano que vem, o João vai começar a editar os podcasts. Isso! Porque ele tá reclamando de é brincadeira, é piada, acho que piada, ele conseguiria piada, lidar melhor piada, do que piada, piada, piada, piada, piada. O Suede começou assim. Depois ele chegou pra mim, depois que ele começou a editar, ó, um dos problemas do Suede. Ele começou assim, depois que ele começou a editar, ele chegou pra mim, mano, desculpa, eu falava merda mesmo. É piada, é piada, é piada, é piada. Não, mas eu acho que... Eu não sei. Eu acho que a gente precisa, sei lá, de uma semana ou duas de boa, coçando. Dando rolê, sabe? Pra caralho. Sentando num canto pra jogar algum jogo, sabe? Alguma que a coisa gente assim. Faz mais de ano que não joga. Exato. Show. Então, provavelmente, depois do Natal aí, em janeiro, talvez, as duas primeiras semanas de janeiro, a gente pega pra não fazer nada e só jogar. Aí não tinha um churrascão marcado, não? Mas isso é pra dezembro. É pra dezembro, Amigos Secretos. É, precisa ver isso aí, hein? Precisa. É, pra dar tempo pra comprar. O que mais? Então, a ideia é isso, é jogar. Sim. Dois finais de semana. Vamos jogar o War, vamos ficar jogando War. Tem tanto jogo diferentaço aí, porra. Vamos jogar, é do Horror, é muito legal. Não, a gente pode jogar Thelma. Não, de jeito nenhum. Thelma, todo mundo bêbado. Mas Thelma tem que ser com álcool e eu não tô podendo beber. Sei lá, eu sempre perco no Thelma, então pra mim tanto faz. Pegar férias dos seus medicamentos. Podia, né? Isso aí. Mas para o médico já fez eu comprar remédios. Pra 60 dias. Ah, então já fodeu. Acredite no seu potencial. Acabou o podcast. Acredito. Mas não sei, agora em relação a podcast, a vídeo, sei lá, se a gente tiver alguém que colabora na edição de vídeo aí, manda o um currículo pra nós. É, estamos aceitando pessoas que estão começando e querem ganhar experiência. Exatamente, quero correr junto, sabe? Vagas. Sim. Vamos editar uns videozinhos aí, vamos. Isso aí. Né? Editar uns podcasts vai ser legal. E na questão de podcasts diferentes, eu gostaria de focar mais em Halloween. Halloween. Desses mais interpretados, assim, né? Sim. Sim, não é. Extremamente, mas alguma coisa um pouquinho mais caprichada do que um podcast normal. Eu penso em, de repente, a gente trabalhar em contos de terror, alguma coisa assim. Não sei, eu tava pensando muito uma pegada meio Black Mirror. Vamos fazer um tentar modelo fazer de em pique, áudio, né? Uma parada Black Mirror, mas eu não sei. É difícil, é complicado. É difícil pra caralho, mas pesquisar e tentar. Vocês já assistiram o episódio do Black Mirror, manda quem pode? O que é o maluco que fez o Danger of the Fucking World lá? Menininho que... Ah, bom pra caralho. Esse é o melhor episódio do Black Mirror que eu já assisti. Assiste, acho que era o terceiro episódio da terceira temporada, manda quem pode. Obedece. Muito bom. Entendeu? Pá. Tá, né? Tá ok? Tá ok. Mas eu fiquei bebendo, tá? Vamos continuar as perguntas. Vamos lá. A rola do Alt e do João se apaixonando. É a dica de desenho. Tá. Quem que falou isso? O Renato. Eu gostei dessa Renato, dica. Também te amo. Podia ser as rolas tipo entrelaçadas, assim. Eu tentei, a só que, só que a caracterização não fica legal por causa que rola não tem braço, nem perna, nem olho, nem boca, então fica estranho. Vamos Você podia lá. Fazer elas enroladas e as pontinhas se tocando, sabe? Se tivesse que matar um membro do Locomotiva pra salvar os outros, qual vocês matariam? Calma, porque seria calma, o Suede, calma, né? calma. 3, 2, 1. Suede. Ah, mata eu. Tinha que refazer a pergunta. Se você tivesse que matar um membro do Locomotiva pra salvar os outros, por que seria o Suede? Exatamente. Ou, tipo, se você quiser, sei lá, uma outra resposta, pergunta, sem ser o Suede. Ó, sem ser o Suede, 3, 2, 1, Léo. Ai, cara, que deu isso, meu microfone. Quebrou o bagulho. Quebrou tá... não. Ô, gente, tá estourando pra caralho os sons hoje. O vocês som desculpa, do Outcast tá parecendo... Eu tô autista hoje. Não, é engraçado que, tipo, o do Alt soltou do bagulho, mas não estourou. Quem estourou foi o João rindo. Ok. E agora desculpa. O Alt. Tá, qual sequência de jogo vocês gostariam de ver da nova geração? Crash Bandicoot. Não, pera. Na nova geração, continuar um jogo da nova geração. Não, pera. Na próxima. Qual sequência de jogo vocês gostariam de ver na nova geração? Então, pera, nova geração, PlayStation 5? Não, nova... vamos considerar isso. Não, PlayStation 4, eu acho que seria. Mas acho que ele quer saber... Não sei, não entendi. Eu acho que é um jogo antigo que você quer continuar agora ou uma continuação não, de um jogo novo? Não, continuação de um jogo atual. Ah, de um jogo atual. Ou antigo. Pode ser. Continuação. Eu gostaria muito de um novo Crash Bandicoot. Eu acho que seria legal. Mano, sei lá, não sei. Eles fizeram o remaster, mas eu queria um novo, saca? É um jogo que eu curto bastante. É que eles já tentaram reinventar Crash antes e ficou uma merda, tem o né? Crash Titans, que é zoadaço. É, meio zoado, velho. Olha, eu acho que eu pegaria, quer ver? Talvez um Max Payne da vida. Max Payne, mas só se tiver dublagem em português. É, e voltando às origens no A dele, tipo o primeiro e o segundo jogos. O ah, terceiro aí é interessante. Nem tanto. Aí é interessante. Deixa eu ver. Eu queria, na real, um Mario Kart na pegada do Double Dash do Nintendo GameCube. É que a gente não jogou tantos outros pra saber no multiplayer, né, como é que é. É, no multiplayer não, mas eu não sei. Que a graça do Double Dash era o multiplayer. Tá, eu espero um Pokémon diferente. Não, não, não, remake, espere, né? Espere sentado. Não, não, ano que vem vai ter. Ano que vem vai ter pro Switch. Sério, diferente mesmo? Diferente assim, vai ser daqueles RPG, mas não vai ter essa pegada Pokémon GO na hora de captura tal, que nem tá o Let's Go. Eu não cheguei a ver Let's Go. É o Let's Go, na hora de capturar, tá igual o Pokémon GO. Ah, da bolinha lá? É, isso é uma bosta. Mas no próximo eles vão fazer uma nova história e blá blá blá. Isso sempre, sempre gostamos. Bem, uma... Faltou eu, hein? Fala aí. Eu queria ver um jogo, a continuação do Total Overdose, na pegada do... dos gráficos atuais, cara. O que é o Total Overdose? Eu cara, gostaria de cheirar um pó, tá vocês ligado? Vocês nunca jogaram Total Overdose, velho. Não, velho, você fala como se tipo, fosse um puta negócio, nossa, né, cara? Nossa, mas é um puta de um jogo, velho. Ah, deve ser muito mesmo, é né? É bom pra caralho. Nossa, eu nunca ouvi falar. Este é tipo jogo um GTA deve ser no México, muito bom, velho. Daí... Nossa. É tipo GTA no México. É cara, sensacional, que ideia. Sensacional. Não, que ideia. Eu não tenho que... como dizer. É, vocês GTA no México, jogar. A gente já tem as partes do Red Dead Redemption. Não, né? não vamos julgar. Não vamos julgar. É válido, então. Porque é a opinião dele. Mas é um porra, jogo que eu Carmageddon pro Play 5. Ah, não, velho. O Carmageddon é muito tosco. Tipo, esse tipo de jogo é tipo do Duke Nukem. Não pega mais, sabe? Mas Duke esse do podcast é válido, só que eu nunca ouvi falar dessa porra. Cara, na moralzinha, se vocês tiverem tempo e um espacinho no PC, baixa e joga, levinho, os gráficos rodam em qualquer PC e o jogo é divertido pra caralho. É ok. Nóis. Entendo, compreendo. Vamos lá, que filme de infância... Pera aí. Tá, que filme da infância de vocês aceitariam um remake? Um remake 10 de 10. Se for 10 de 10, todos, né? É. Um filme da minha infância que eu gostaria de um remake? Cara, Tartaruga Ninja. Porque esse novo não ficou tão legal, eu esperava algo mais engraçado e foi muito sério. Bom, o Rei Leão já tá ganhando, né? Então... O Rei Leão já tá ganhando, Aladdin já tá ganhando. Hércules, eu acho que cabe mais como desenho, nem tanto como um live action animação. Tipo um filme que eu gosto pra caralho. Não, animação, mas eu vejo como realmente um live action, apesar que teria que ter animação, né, por causa da Hydra. Não, eu falo totalmente desenho mesmo, não animação 3D e nem... Eu acho que cabe mais, porque tem toda aquela... Aquele temática grega, sabe? Inclusive nos músculos, no corpo das pessoas. Eu acho que é um estilo muito legal, que eles não poderiam abrir a mão. A Pequena Sereia vai acontecer. Vai. Que com a Chloe Grace Moritz. Fantástico. Ela já é de idade, então a gente pode Bananas falar. De Pijama live action. Caralho. Mas já teve Bananas de Pijama live action, né? É, mas mais live action ainda. Nossa senhora, que nojo. Sei lá, sequestrar o rato de boné e os caras estão indo atrás de quem foi o desgraçado. Até descobre que foi os três urso Ted. Quer saber o que merece mesmo? TV Colosso. TV Colosso. Ah, mas TV Colosso podia voltar, isso é verdade. Porra, tinha o Robert Val, ladrão de chocolates. Deixa eu ver. Agora, um desenho que podia virar um live action bacana. Caverna do Dragão. Vai virar. Parece que tá confirmado. Só que sem aquela enrolação que tinha. Eu tenho receio, porque o último Caverna do Dragão que eu fui assistir no cinema é grotesco, né? É com aquele do um dos irmãos Wayan, né? Então, é com o Black Power lá do Todo Mundo em Pânico. É, isso aí mesmo. Ai, aquilo lá é de dar um tiro na cara. Eu saí antes da metade do filme. Nossa. Caralho. E eu, tipo, devia ter uns 15 anos. Esse dia eu fui assistir outro filme e ainda bem que eu fui. Qual? Eu não lembro. Mas pra eu não ter saído na metade, com certeza foi melhor que esse. Certeza. Ah, tá bom, não, então. Mas qualquer coisa seria melhor. Agora, um Ninja da Pesada, um remake. Não, muito merda. Com muito o tempo merda. Da bomba colocado do jeito certo. Aí acaba tudo, todo mundo morre, né? Porque gordo não consegue correr atrás da bomba. Não. 15 segundos passando em 5 minutos e voltando. Tá em 3, aí volta pra 7, aí vai pra 5. Cara, sabe o que poderia tentar? Poderia tentar fazer um filme do Dragon Ball decente. Sei lá, hein. É difícil, mas podia, sabe. Eu animo. Porra, sinceramente, Evangelion. Puta Puta Evangelho, que pariu. Evangelho é um cara. Evangelho seria legal. Você assistiu o The End of the Evangelion, os quatro filmes? Assisti. Porra, cara, bom pra caralho. Aquele final. Meu amigo. The End of Evangelion é um negócio muito fodido. Cara, Evangelion seria um negócio do caralho. One Piece eu tentaria. Só que é difícil. Mas, assim, concentrar... Um filme de pirata. Difícil concentrar 900 episódios num filme, né? Ah, sim, mas pega, faz um spin-offzão ali que não tenha nada a ver com nada de história, digamos assim, não siga nenhum arco. E faz uma história de pirata com aqueles poderes lá, ia ser legal. Exatamente, pra caralho. Exatamente por isso que eu acho que Evangelho seria um bom filme. Pra por causa caralho. Que ele não é longo, saca? A história, tipo, a história foi fechada em quatro filmes, mais ou menos uma hora e alguns 50 minutos cada um. Se você dá uma comprimida, dá uma enxugada ali, dá pra fazer um filme da hora pra cacete, cara. Death Note. Death Note... Cara, eu nunca achei que Death Note era legal pra ser adaptado em filme. Porque eu acho também que ele não. Funciona no estilo de animação que ele é feito. Mas funcionaria em filme, cara. É que quiseram cagar, que ele é feito. Quiseram fazer algo... Lá. Mas, tipo assim, Death Note é legal, mas a segunda metade de Death Note já não é tão legal assim, saca? Depois, depende, sem... velho. Tem umas sacadas muito fodas, né? Não, sim, claro. É que é legal. Eu não vi a série, eu li o mangá. Então, sim. Na segunda parte, a partir da morte do L. Porra! Não fala. Foda-se. É velho pra caralho essa merda. Eu comprei o Death Note. Isso é verdade, mano. Caralho. Ah, mano, é o que, box tipo... do Death Note que eu comprei há 5 anos atrás. É, e eu já tinha comprado todos antes. Caralho, não. Você não viu? Eu já, o quê? O que, Death Note? É. Não, mas é que eu não acho legal falar, porque assim, quando... Paixão de Cristo, Jesus morre acaba, no final. Mas não acaba aí. A partir daí, eu acho que é aí que a mente do Light funciona de um jeito assim que toda hora você fala que, cara, filha da puta, o Mello, né? É o pior personagem. Agora, que existe. Agora, o que poderiam fazer de remake é uma trilogia Scott Pilgrim. Porra, caralho, seria ia legal, ser hein? Tesão. Ia seguindo show, o gibi. Exato. Puta que pariu. Uma trilogia Scott Pilgrim, porque diferença. É muita coisa pra um filme só, eu acho. Respondendo o João, a questão é que o filme do Scott Pilgrim saiu quando tava pra lançar o último volume. E sim. Começou a ser filmado antes de lançar o penúltimo. É bom. É bom. É bom pra caralho. Pra caralho. Tudo relacionado a Scott Pilgrim que saiu até hoje é fantástico. Mas seria então, legal se pudesse ter tido tempo pra explorar mais coisas, tá ligado? Então, o que eu ouvi falar é que... A questão não é nem a questão do tempo. É que quando começaram a fazer o roteiro, os criadores chegaram pro Brian Lee O'Malley, que é o escritor da GB, e falou, tá, como que termina isso? Ele falou meio por cima, eles fizeram daquele jeito. Só que a luta contra os gêmeos lá do DJ lá que eles lutam no filme tem nada a ver com aquilo. Eles têm um impacto muito fodido em cima do relacionamento. Sim. Dele com a Ramona. Eles fazem os dois se separarem, assim, é um negócio muito pica pra caralho. E realmente, meio que eles cortaram metade da história no filme. Não apareceu. Só que o que apareceu foi contado exatamente igual com... Você vê o quadrinho assim acontecendo na tela. É fantástico. Caralho, animação, o Ratinho Detetive. Não. É do caralho essa animação. É, ela é legalzinha. Porra, é muito foda. Ou Fievel. Fievel é interessante, Fievel é legal. Mas o Ratinho Detetive eu acho bom pra cacete, velho. Mais ou menos. Nossa, mais ou menos. Senhora. Eu acho que não cabe um. Outcast, fala alguma coisa. Cara, seria da hora ver nessa pegada aí do Pequeno Urso, mano. Que? Caralho, Pequeno Urso? Pequeno Urso, mano. Não, qual que é o Pequeno Urso? É aquele desenho que passava na TV Cultura. Que tinha a pata, o gato, eu acho que a coruja e a menina. Eu acho aí. Que eu apaguei da minha memória. Eu não lembro. Que cara. Bom, cara, porque passava ali mais ou menos o horário de babar, sabe? Cara, eu sabe babar uma... deveria ter, pra ver se esse pessoal de hoje em dia aprende a ser educado. Sabe uma coisa que eu monarquia fodida que lá. Acho que é a coisa que eu achei. É a monarquia mais democrática que eu já vi na minha vida. Fosse uma nova série, uma adaptação, seja lá o que for, alguma coisa relacionada ao Doug, cara. O Doug Funny. Nossa, mano, seria show. Cara, Castelo Rá-Tim-Bum, uma ele nova cagou, série. Cagou demais, só que tamo junto, João, anime. Não, do Doug, eu acho ideia. Que um longa, assim, envolvendo o que aconteceu depois da série, sabe? Seria legal. Pô, seria doido pra caralho, eu acho que eu ia chorar. Será que a Paty é mesmo a maionese dele? Sim, ou ele que dá a maionese pra Paty? Oi? Lembrando que cada um é responsável pelo que fala. Castelo Rá-Tim-Bum... Eu não sei se uma nova série seria boa pra eu gente. Eu acho que ele era legal muito na época mesmo, sabe? Sim, mas sim. A porra do Etevaldo teve que morrer? Ah, mas não acabou eu porque sei ele que morreu. Ele morreu de verdade. Ele morreu não, de verdade, pararam, né? Porque ele morreu. Ah, é? É, só fizeram uma temporada porque ele morreu. Que bosta. Na verdade, o que parece que a gente viu pra caralho eram, acho que 14 episódios. Não, não era só isso, era não, pouco, não era. Era pouco. Caralho. É bizarro, né? Eu também, que quando ilusão, eu fiquei sabendo, véio, eu falei, como assim, cara? Igual a Caverna do Dragão, acho que só tem uns 3 episódios de Caverna do Dragão. Não, e o mais interessante é que o Castelo Rá-Tim-Bum é um bagulho que parece que foi tão grandioso e saiu tanto episódio que realmente teve exposição e o caralho, quase todo mundo tem uma memória fantástica em cima disso. Mas sim, são pouquíssimos episódios e parou porque o cara morreu de AIDS. Que cacete, é, velho. Pois é. É porque não ia rolar também aquela Eteovina, né? Ah, não, né? Mas, porra, simplesmente cortava o personagem. Ah, mas era da hora ter um ET. É verdade, João, põe. Pega lá. Mas, enfim. Imaginem um filme de Magic, The Gathering. A gente falou que ele respondeu isso aí. Essa pergunta não é muito específica e é... O Magic é aquele negócio, mesma coisa que o One Piece. Você vai fazer filme de quê? Então, eu acho que teria... Não, então, eu vejo um filme de Magic... Pegando o lore da parada, tá ligado? O lore de Magic é fantástico. Só que o lore de Magic se passa por séculos. Então, mas seria um, não só um filme, saca? Seria uma série de filmes. Só se pegasse, por exemplo, cada filme focando em algum ponto extremamente chave. Por exemplo, a parte que passa em Nova Phyrexia, a morte, o final de Yawgmoth que aconteceu em Dominaria. Por exemplo, o Warcraft. Warcraft, o lore daquela porra é gigante também. Desde o primeiro. Ah, mas ele foi bem constituído em 3 jogos, sabe? É isso que eu falo. Sim. O Magic são 25 anos de história correndo até hoje. Mas eles pegaram um ponto ali do Warcraft e fizeram um filme. Esse que é o... É, que eles têm que ter muito cuidado de onde eles vão pegar do Magic, porque senão vai ter muita coisa pra construir. Porque toda a história que tem hoje em dia do Magic vem de lá de trás, é tudo vindo arrastado até hoje, passando séculos e séculos. É, já no Warcraft eles destruíram as Sylvanas de uma maneira tensa. Enfim. Próximo. Qual livro vocês leram que poderia virar jogo? Caralho, tem muito. Muito. O Nevoeiro, se eles fizessem um jogo, cara, da hora, seria foda. Tipo no naipe de Silent Hill 1, né? Que tem, sim, do 2, né? Que tem aquela, toda aquela ambientação bem... Cara, tem vários livros meus que estão com o João, aproveitando aqui pra só cobrar. Dois só. Mas são dois que eu me importo. Tá, eu devo. O Demonologista seria já vai virar filme. Sério? Sim. Porra, se não me engano, vai sair ano vai que vem. Vai ser da hora. Acho que o menino que desenhava monstros ia ser do caralho. Não cheguei a ler. Deixa eu pensar aqui um livro legal que seria filme. Cara, eu acho que seria um filme muito bom. Isso vai parecer meio, meio fanzinho zoado, mas o filme do Silmarillion, cara. Ah lá, fanzinho zoado. Não é filme, viu? É jogo. Que? Ah, jogo? É jogo, não é filme. Melhor ainda, cara. Um jogo baseado... É jogo? Ah, mas é jogo. Que já tem, né? Nossa, eu li filme. Do Shadow of Mordor, que é meio que um jogo baseado. Se passa mais ou menos do Celebrimbor, né? Sim, né? Deixa eu pensar aqui, algo. Jogo. Tá, esquece o Demonologista e o Menino que Desenhava Livros. Eu li filme. O Menino que Desenhava Livros. O menino que desenhava monstros. Filho da puta. Seu japonês desgraçado. Nossa, asiático só tem que se fuder mesmo. Aí esse negócio não entrava, porque eu falei o Nevoeiro já tem um filme bem legal. Eu acho que eu assisti a série só. Não, a série é um lixo. Cara, a série eu parei de assistir em 20 minutos do primeiro episódio. Eu assisti a série inteira. Cara, tem partes horrorosas, deploráveis, tá se falando, não acredito, acontecendo, mas tem partes legais. Tem uns momentos que eles aproveitam de maneira interessante essa questão do nevoeiro. Só que o que eles fizeram com o nevoeiro é zoado, sabe? Eles fizeram meio um negócio meio místico, sabe? É meio tosco. É, então, porque no filme, no livro e no filme, aparentemente é um esquema que é culpa dos militares, sim, que não, acontece. Sim, na série também. Eles abriram um portal. Só que, tipo, na série é meio como se tivesse abrido um portal e meio que uma entidade entrou, que essa entidade é o nevoeiro, sabe? Então, isso ninguém sabe nos outros. Sim, só que E tem principalmente uma crítica em cima do fanatismo religioso nos dois. Que é muito foda. Que é fantástico. No livro também, na série também tem. E no filme, inclusive, se prova que o fanatismo tava certo no final. Mano, player pois number one. Eu daria um jogo legal. One, né? Todo mundo fala o nome dessa porra errada. É, porque é o jogador número um, né? É, Red Player Number jogador número um. Ia ser legal, ia ser um jogo de aventura legal. É, a não ser que eles queiram fazer um MMO daquela merda. Não, aí, mas eu não acho, que um MMO seria zoado. Eu acho que seria muito genérico, cara. É, mas o livro é genérico. Eu não acho que tem que ser o jogo que eles jogam lá. Eu acho que tem que ser a história daquilo, tá ligado? Entendo. Eu acho que ia ser bom pra caralho. Você leu o livro, ou você só assistiu o filme? Sim, o Renato me deu o livro. O livro é legal, cara. O livro, tipo assim, o livro não é bom, ele é legal. O livro não é bom, ele é legal. É, mas ele, tipo assim, né? Nossa, que foda. O filme também não é. Mas tem, então você também. Tá bom, isso, mas... é legal, isso não é nossa, que foda, mas... É, sim, sim. Ele tem partes muito interessantes, entende? E eu acho que seria legal adaptar algo assim. Ah, o que mais? Do Lovecraft, basicamente, eu acho que... Caralho. Quase tudo, né? É, vamos ver o novo jogo aí que vai sair, né? Teve o Call of Cthulhu, que é um jogo da hora pra caralho. Que não tem muito a ver com o... Não, com ele, ele parece muito a Sombra do Innsmouth. Ele lembra bastante. Esse que é o problema. Todo jogo que é baseado em Lovecraft se passa basicamente como se fosse Sombra de Innsmouth. Então, só mas que é que é o mais longo, né? O conto que tem mais coisa pra pegar. Só que pegar. O chamado de Cthulhu não tem nada a ver com o chamado de Cthulhu. É mais Sombra de Innsmouth. Saiu o chamado de Cthulhu novo, que é horroroso. Não joga. Não, beleza. Joga. É zoado. Só, um que eu acho que daria certíssimo é o Horror de Dunvik. Seria foda pra caralho. Eu não lembro qual que é esse. Eu acho que um legal, um que seria legal, só que saindo bastante do que é o conto, mas pegando toda a mitologia. Fazer meio que uma história de investigação. Você vai entender bem, mas do modelo de Pikmin. Fazer uma história de investigação pegando esse universo do modelo de Pikmin, sabe? Que é onde existem essas criaturas, elas estão ali. Só que você não sabe muito bem. E a única pista que você tem é esse cara que faz esses quadros. É que, spoiler do modelo de Pikmin, aparentemente só tem uma criatura. Não, mas ele fala dos quadros lá, que tem... Que ele vê o quadro que tem o cemitério com as criaturas sim, brincando tá certo. Com livros de metrô, essas coisas assim. E seria legal algo assim, sabe? Pegar toda essa mitologia dos gols, mas de uma maneira mais grotesca. E trazer uma história de investigação policial, alguns assassinatos, você investigando, aí você descobre sobre esse cara e vai atrás de tudo isso. Acho que seria um jogo interessante. É, talvez. A Mika pergunta que gênero literário a gente gosta. Gênero ela literário? Ela está buscando informações para fazer contos diversificados. Eu acho que o terror funciona muito bem em livro. Sim. Eu acho que é o melhor de todos. Sabe por que o terror ele é o melhor, ele é o melhor ambiente pra ser adaptado ao livro? Por causa que você não vê o que você tá sendo descrito. Por mais que a descrição seja perfeita, se é algo que te assusta, você não vai buscar o que o cara tá te trazendo. Você vai buscar na sua cabeça aquilo que te assusta. É por isso que eu gosto de ler o Demonologista. Tô lendo mais um, não terminei. Mas eu vou te devolver. É louco, né, cara? Sim, é interessante pra caramba. Na hora que tá descrevendo... Aquela escada que ele vai subindo e acha um cara amarrado numa cadeira lá em cima. E o cara, tipo, antes o cara dá uma câmera pra ele e fala, ó, vai lá e sobe filma, lá, tá ligado? Mano, nessa hora eu fiquei, eita porra, tá ligado? É por isso que eu gosto do Lovecraft também, sim. Que ele não descreve nada. Isso que é da hora. E quando ele descreve, não é ele descrevendo. São as pessoas que viram descrevendo da maneira mais estranha possível. É, tipo, igual o... O Giant Claw lá, que eles falam que o bicho parecia um navio de guerra voando. Como que era? The Old Things, os Old Ones, não lembro como falava. Que eram... Elder Ones. É, que eram os criaturas semelhantes a barris com asas de morcego. Não eram vegetais nem animais, mas um amálgama dos dois. O que você consegue imaginar com isso? É, tem muita história assim. É o próprio Cthulhu, não é daquele jeito que o pessoal desenha por aí. É uma criatura com asas de morcego e um rosto semelhante. É, um rosto como se fosse um polvo e seus tentáculos. E um corpo humanoide decaído. É, assim. Muito foda. Que acho que essa tá jóia então. Não, mas então, é isso que eu quero. Eu acho que essa coisa assim. É isso que eu quero falar pra mim, Mikan. Parecia eu? É, piada. Humor, verdade, captei o humor. É, pegar e falar pra mim, cara. Piada, tá ok? Você quer fazer algo pode que... Pode mais brincar com supra hoje em dia? Não pode... Sobre terror, uma dica interessante, que uma vez eu meio que... Eu gosto de escrever também, às vezes, não que eu escreva com muita frequência, mas eu gosto, que o mais interessante sobre o terror é quanto menos descrição, melhor. E você troca toda a descrição que você dá pra um personagem e troca pelo sentimento que ele causa. Que aí você consegue trabalhar melhor na sensação ao ler aquilo do que na imaginação ao ler aquilo. Esse é o que eu acho sobre terror, mas tem outros gêneros também. Não, eu acho muito que terror funciona para um caralho, muito melhor do que em filmes. Eu prefiro muito mais ler terror do que ver terror. Sim. Mas existem dramas muito bons. Drama é um negócio legal. É um puta exemplo disso. Caralho, Werther é foda, velho. E livros de autoajuda, não, mentira. É, 5 maneiras de ser um milionário. 10 passos para ficar rico na vida. A maior parte de livro que eu tenho é ou ficção, ou fantasia, ou terror. Então eu fico muito nesses gêneros, sabe? Se eu te falar, tipo, como que chama aquelas merda que tem que ler pra vestibular, por exemplo? Porra. Os Dom Casmurro assim, da vida. Tem coisa que é bem bosta, velho. Mas a maior parte dos livros. Do índio lá, que foi parido. Macunaíma é um lixo, cara. É uma bosta, cara. Eu não li pelo vestibular, eu li porque minha professora falou que era legal e eu achei uma bosta. Sua professora é idiota, cara. É que Fafá. Eu mais gostei, chama. É Fafá. Fátima Lima? É. Fátima Lima, vai tomar no seu cu. Ela cara. Vai se aposentar esse ano, cara. Se aposenta mesmo? Porque pra recomendar Macunaíma, mas ela me recomendou Vidas Secas, que é um filme. Que é um livro Vidas do caralho. Secas é da hora. Eu gosto do Alto da Barca do Inferno. Alto da Barca do Inferno é. O meu favorito. Sem dúvida, sem margem de sombra de dúvidas, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É bom, é bom. O filme é bom também. Eu quero fazer uma tatuagem de... primeiro... Você vai tatuar em plastro, né? Não, vou tatuar como é que era? Não lembro. Ela falava que a mulher que ele gostava é bela, mas manca, como é que era que ele falava? Mas coxa, não é? Coxa, é. Mas o Pedro falou do Dom Casmurro. Não é ruim também. Dom Casmurro é da hora pra caralho. É ok, mas não porra. É ruim. Não, não é da hora pra caralho. Acho da hora pra caralho, velho. Eu gosto. Eu li antes do vestibular. Não. Cara, Lusíadas, eu odeio por causa que, tipo assim. Cara, para de estourar o microfone. Desculpa. Tipo assim, um dia antes da prova do Lusíadas, fala assim: então, João, tem Lusíadas pra amanhã. Você leu o livro? Não. E você? Também não. Você vai ler? Ah, eu não. Aí falei: porra, vou ter que ler. São 8 horas da noite. E é uma chaproca, cara. E eu juro pra você, eu li das 8 às 4 da manhã o Lusíadas. Cara. Cara. É uma odisseia lusitana, né? Uma não, bosta. É sua vida indo pra bosta. Horrível. Serve pra nada. Outcast, fala aí um livro que você leu. Você sabe ler? Não. Não, mas um livro que você acha que seria legal pra ajudar a Mikan, pra temas pra ela abordar nas histórias dela. Sério, faz tempo que eu não leio um livro, meu. Puta que pariu. Uma coisa. Qual foi o último livro que você leu? Caralho. Você já leu algum livro? Não, eu nunca terminei um livro na minha vida, inclusive. Eu tô lutando contra o analfabetismo. Mas não, eu sinceramente não vejo problema em pessoas que não conseguem ler um livro. Que é foda mesmo. Não, mas é foda. Tem que ter uma prática muito realmente forte. Realmente eu lia mais quando eu tava na escola por obrigação, mas depois eu... Mas uma dica que eu tenho que dar pra você... Você tem que achar um gênero e uma pegada de escrita que você gosta e que vai cativar pra caralho. Senão você vai abandonar o livro rápido, tá ligado? Uma dica que eu tenho pra dar pra você, Mikan, é que não tenta entrar muito em fantasia, principalmente medieval. Coisa que você tem que criar muito uma mitologia por trás. Principalmente agora que você tá falando que você tá escrevendo bastante conto. Eu já cometi esse erro, mas você entrar numa fantasia onde você tem que criar muito um universo, um background, às vezes você acaba se perdendo, não por, tipo, às vezes, falta de sua, sei lá, problema no seu de escrever, mas o negócio de você criar um universo é complicado, sabe? Às vezes o cara fala assim, nossa, eu vou fazer uma história, mas eu vou criar uma língua pra ela, onde vai ter uma escrita diferente, difícil, raças, negócio assim. E pra isso virar uma gororoba, um negócio sem sentido, onde só você entende, é 2 palitos. Então, a melhor dica que eu posso fazer, escreva dramas e terror, que são os 2 itens mais fáceis de se abordar, porque é fácil assustar uma pessoa e é fácil emocionar uma pessoa. Fácil entre muitas aspas, por exemplo, é muito mais fácil ser emocionado do que fazer alguém rir. Então, e faça sempre, tenta manter na sua realidade, sabe? Uma outra dica importante, também não vai viajar, por exemplo, minha história vai se passar em Amsterdã, 1315. No inverno, nevando, sabe? Cara, você nunca esteve em Amsterdã, cara, às vezes você nunca nem viu neve, sabe? Então, você puxar muito pra fora da sua realidade, você... É igual um virgem de 40 anos falando sobre como era pegar num peito. Sim. Ele falou, não, porque parece eram pedras, como sacos, né? De areia. Saco de arroz. Deus, cara, como assim, cara? Você é louco, mano? É isso, basicamente. Entende? Tá uma dica que eu sempre dou é não sair do seu próprio lugar, sabe? Você quer fazer uma história, não é pra fazer história, não sei onde você mora, mas, sei lá, no interior de São Paulo, interior do Brasil, aí, qualquer lugar que seja, faz aí, não que seja... Em resumo. Porque tem mais perguntas e o tempo está acabando. Não João viaja. Virou monólogo. Escreve sobre da o que você agora. Quiser. Escreve sobre o que você quiser, só que tenha certeza do que você está fazendo. Sim, com certeza. Léo pergunta, qual o título do livro que contaria a história da sua vida? Mate-me, por favor. 2. Sei lá, Não sei. Não, mas é pra você inventar um título. Sim, eu tô pensando, Divina Comédia. Divina Comédia. Divina Comédia. Não, Divina Comédia é contar a história do meu pau. Tem que falar um negócio, você falou Divina Comédia. Tem uma professora lá na escola que a gente chama ela de Márcia Divino, o nome dela, né? Nossa senhora, eu detesto essa e mulher. E toda vez que... Ela é muito chata. Ela é um inferno. Ela é um inferno. Ela é tão inferno que toda vez que ela entrava na sala, que ela saiu e escrevia... Ela escrevia Márcia Divino e escrevia Divina Comédia embaixo. Que era Márcia Divina Comédia. De tão infernal que era a aula dela. A Fátima Lima, eu adoro ela. Eu gosto dela. Um beijo pra ela. Mas, nossa, essa desgraçada é foda. Mas, ó, Matheus Ramos pergunta, tá tendo Locomocast ao vivo? Tá tendo, tá acabando. Não tá tendo. Cara. Na verdade, isso aqui é uma regressão e a gente tá quase no começo das nossas vidas medíocres. É uma redução de vinho tinto. Se você for pegar pelo dia que você tá escutando isso, já teve, ok? A próxima... Cadê? Pergunta, do you know the way? Do you know the way? Do you know the way? You're not my queen. Ok. Demorei, mas peguei. Mika pergunta, se vocês gostassem dos meus contos, vocês julgariam? Manda aí pra gente ler, pô. Manda pra gente. Como a gente disse, a gente só faz parceria e divulga o que a gente gosta. Exato. Então, tipo assim, não vamos responder que gostamos só pra te agradar. A gente sempre, né, procura orientar o que a gente pode. Claro, assim, de visão de leitor, né? Não de escritor, porque ninguém aqui é escritor. É, e também o Paulo Puto tava vendendo um livrinho dele na Amazon por R$3. E eu comentei aqui que ele tem o livro por R$3, porque, porra, é um negócio baratíssimo. Se não gostar, você não perdeu um dinheiro, né? Exatamente. E eu achei legalzinho. Matheus Ramos pergunta: se é um conjunto de números reais entre 0 e 1 e outro que é composto por todos naturais, qual é o conjunto maior? A gente não vai te ajudar com a tua prova. Não, deixa eu só te explicar, falar aqui. Não existe conjunto, não tem como definir qual conjunto é maior, porque apesar de tudo, por mais que um seja integrado dentro do outro, a medição de infinitos é infinita. Então não existe infinito maior que outro infinito. Apesar de ser abstrato, que o infinito de 0 e 1 seja menor do que o infinito de 0 e 2, só que os dois têm o mesmo tamanho. Okay, tipo okay, a Nazaré, okay. Com aquele bebê da Nazaré com as fórmulas. O Matheus também tá perguntando: vocês já ouviram falar de Chat do Cultivo? Eu sou amigo dele, ele fala toda hora, mas é uma bosta. Quem mentira, é Chat do Cultivo? Chat do Cultivo é uma novel, mas sabe o que é uma novel? É uma espécie de livro. Chamou de burro mesmo. Não, pra caralho. Porque ele não deu nem tempo de responder. Sabe o que é uma novel? Então, uma espécie de livro. Sabe o que é uma novel? Novel é uma espécie de livro. Vai entender? Sabe o que é uma novel? Vamos pra próxima. Toma no seu cu, quero falar. Pergunto: qual foi a obra literária mais marcante da vida de vocês, independente do motivo? Guia do Mochileiro das Galáxias. Não tem que explicar, viu, filha da puta? Batman é o Cavaleiro das Trevas. O Vendedor de Sonhos. O Hobbit. Você leu O Vendedor de Sonhos? Sim, eu já Você falei, Você falou que cara. Não, lê, não sabe ler, filha da puta. Ah, é verdade, eu assisti o filme. Tá. Tem filme? Tem. Matheus Ramos pergunta: por que o João fala rápido nos casts? Ele não fala só rápido nos casts. Eu tenho uma explicação. Não, hoje eu tive que brigar com o João e com o irmão dele jogando Magic, porque eu não tava entendendo porra nenhuma que tava acontecendo. É porque, assim, segundo o João, ele pensa muito rápido. Daí os lábios não conseguem acompanhar tamanha velocidade de pensamento. Eu ia fazer um comentário, mas não tem senso. Eu então, sou só na hora de chupar a rola que os lábios dele acompanham. Eu sou um X-Men. Eu sou um X-Men, cara. Eu sou um X-Men. Respeitaram, não gostaram, respeitaram, ok? Tá. Álvaro pergunta. Álvaro não é o nosso Álvaro, é o Álvaro de DDD 84, cara. Telefone 8866 e o resto eu não vou dizer. Pergunta: por que o Suede vacila tanto? Porra, velho. Porque assim, eu acho que a vida do Suede é proporcional ao vacilo. Conforme ele vai envelhecendo, o tanto de vacilo também. Só que o envelhecendo dele é uma linha decrescente, afinal, né, quanto mais velho ele fica, pior ele tá. E quanto mais velho ele fica, o gráfico de vacilo vai subindo. Ok. É tipo aquele gráfico de tristeza e da e inteligência da Lisa. Sim, sim, sim. É exatamente isso. Vamos lá. Matheus Ramos pergunta: qual filme que vocês mais se desapontaram por esperar algo? Cara, Esquadrão Suicida. Eu realmente fui no filme, assisti o filme empolgado. E cara, que decepção. Peraí, você assistiu Esquadrão Suicida empolgado? No cinema, no dia do lançamento. Cara, Resident Evil, o primeiro. Sério? Eu esperava que fosse um filme legal. É que eu nunca esperei mesmo. Então eu já fui assistindo sabendo que era cocô, então nunca marcou nada. Peraí que eu tô mandando joinha, vai respondendo, Elt. Ah, pera. Caralho, tem tanto filme. Mano, o que eu... Isso foi uma decepção de criança. Foi quando eu assisti, fui assistir o filme do Street Fighter, velho. Ah, decepção de criança, eu olhei no espelho. É. Mas é um filme que eu achei... Não, que não tem senso. Mas o filme que eu achei que eu... É, sei lá, saindo não, do tema... Não, ele olhou no espelho e falou, nossa, eu sou uma escória do universo. Saindo do tema, um filme que eu achei que eu me decepcionar muito, mas eu gostei pra caralho do filme do Mortal Kombat, cara. É mó legal o primeiro. O filme é legal pra caramba. É bom. Eu achei que eu ia chamar o bosta, mas ele é mó legal. Mas, João, você falou pra mim que você foi no cinema assistir o filme do Dragon Ball, cara. Eu fui, quando eu era pequenininho. Porra, João, aí e você achou legal, certeza. Eu era pequeno, caralho. Ah, não é desculpa. Eu tinha, tipo, uns 6 anos. Puta. Não, quando eu era pequeno, eu fui no cinema assistir Street Fighter e achei legal. Uma semana depois, eu tava me arrependendo. Game over! E daí ele morreu depois. É, o Julia morreu por causa desse ele filme. Ele morreu depois do pior filme que ele fez na carreira dele, cara. Você tem noção disso, velho? Isso é melhor foda. Final. O último filme que ele faz na vida é o filme mais bosta do universo, exatamente, né? Exatamente. Agora, eu, um filme que... Como que é a pergunta mesmo? Qual que você esperava alguma coisa e se arrependeu? Ah, a gente pode falar aí de Batman vs Superman, que a gente sempre espera um Batman Cavaleiro das Trevas, né? Aquela cara, porradaria que tem no Batman Cavaleiro das Trevas. Eu não me arrependi, cara. Eu juro pra você, eu assisti, eu não achei legal, mas eu falei, porra, tá. Tá vendo com essa cara, eu tô me sentindo oprimido. E Liga da Justiça. Liga da Justiça é uma bosta. Suede fala, eu entrei pra ler a bagaça aqui e me perdi com a minha morte e meus vacilos. Morreu afogado nos vacilos. Vai tomar no seu cu, né? Vamos lá, vamos ver. Ó, aqui, pessoas, esta palavra é só pro Suede falar caso ele escute. É. As outras pessoas não vão falar nada. Então, tipo, se ele mandar a mesma coisa que vocês, que é o Suede vacilão, se ele mandar isso, significa que ele só escutou metade. Mas se ele tá até agora, que a gente tá quase no final... Aliás, a gente tá no final, ele... Né? Vamos ver. É pra ficar totalmente diferente. Ele vai ter que mandar Tilangossauro. Tilangossauro. Tilangossauro. Tilangossauro, ok? Lan. Aí o Suede pergunta: morte? Oxi? É, morte. Oxi. As pessoas morrem e assim é a vida. A vida tem início, meio e fim. O Alu quer o. Nossa, ela mandou apagou. E apagou. Mas ela quer o pau dela de óculos. É, não tenho foto do seu pau, me desculpa, não posso descrevê-lo. Que bosta. O Suede diz, Catherine the Rye. E ele, acho que ele tá achando que essa pergunta é pra ele. É. Ó, a gente tá falando aqui durante o podcast, a gente acabou de ler o que o Suede falou. E Suede... Para de responder as coisas, ok? Porque você não tá gravando, isso daqui é pra quem tá gravando, beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí pro Suede? Animal! Fala aí. Desculpa, Suede. Bom, você viu, né? Você viu. Acho que estourou alguns aí. Ah, deve ter estourado, mas nessa altura do campeonato a gente falta 5 minutos só. Eu tô chorando, mano. Rola viajante. O que seria uma rola viajante? Uma rola com uma mochilinha? Pô, seria doido, hein? É uma rola você chapada. Você já fez o desenho, João? Eu fiz do Mago. Caralho, se liga. Ah, tá. Uma rola com uma câmera pendurada, uma pochete, uma camisa aberta daquelas florais e uma mochilinha. Tipo aqueles turistas zoados mesmo, sabe? Só a pochete. Fechou. Já me ganhou. Essa aí já ganhou. O João vai fazer essa e a gente manda a foto depois. É, e... Bom, essa ganhou neste episódio. Vamos ver quem vai ganhar nos próximos. Vamos ver... Pergunta qual é o nick que vocês geralmente usavam? Aipim com bosta. Caralho, mano. Sério. Eu normalmente uso Japonês. Normalmente ninguém tem usando. E se alguém tá usando, coloca um acento circunflexo no O e ninguém usa. Antes pra de... chat wall, eu usava Ash Ketchum, acredite se quiser. Eu usava Ash Ketchum e pra jogar CS, por muito tempo eu usei Charles Manson. Ô, oh, perigoso. É, o Aipim com bosta era o meu do CS mesmo. Antes de ser Outcast, eu usava Doug Sapiens. O quê? Doug Sapiens. Ok. É isso aí. Quem do Locomotiva a gente comeria pra salvar a vida da gente? E por que seria o Suede? Ai, ó, deixa o Renato pergunta. Tá vendo? Aí ele fez a pergunta correta. Mas ninguém, eu não teria coragem de comer nem a carne do Suede. Não, eu não comeria nem... Porque, ó, eu imagino comer, estamos passando fome e temos que comer alguém. Não, não comeria de nenhum jeito. Se, tipo, cair um avião no meio das montanhas geladas, tem lá o Suede pra gente comer... Nem pra comer a bundinha dele, igual no filme. Eu como pedra. Lá. Você viu o filme lá que eles comem a bundinha do cara morto? Sim. É engraçado. Não foi meio... Eu falei, como assim, não, mano? É bem filme, é vida real, né? É, não, é que eles... Mas é que eles comem a bundinha, não que eles metem na bundinha deles, que arrancam umas pedacinhos da bundinha e comem. É, arrancam os pedacinhos, faz um buraco, como e manda. É que é o negócio, João? Eles arrancam os pedacinhos da bundinha do cara e comem no filme. Da lá. Bundinha? Okay, da bundinha. Ok, ó, a gente... Quem quiser mandar pergunta, temos só mais 3 minutos... E é isso aí. E aí, gente? Agora, aproveitando esses 3 minutos, vamos aproveitar para falar que o podcast que vai sair no sábado ou domingo, talvez segunda, vai ser o último podcast editado esse ano, fora o podcast especial de Natal. Por quê? Porque a gente precisa, né, de um tempo para focar na edição desse podcast. E até pra revisão, é uma parte muito complicada. Quem acompanhou nos outros anos sabe como que é o negócio. Então espero que vocês compreendam. E provavelmente depois em janeiro a gente vai tirar umas 2 semanas aí pra coçar e jogar e pegar as pecinhas dos jogos com as mesmas mãos que a gente usar pra coçar. Isso. E só pra terminar o ano em alto astral vai ser de depressão, né? Exatamente, exatamente. Não tem como terminar melhor. Não, mas ó, vamos lá. O Natal e Ano Novo são as épocas de maior número de suicídios do ano, assim. Não culpo ninguém, já cogitei. Por quê? Então, eu também já cogitei. Então, assim, vamos ter um de depressão. Não pra deprimi-los, lógico, mas né? Pra mas gente pode não ser que se deprima. Matar. E obviamente, assim, é um recado que a gente mandou. Que a gente vai mandar, né, no dia do episódio de depressão. Mas é bom mandar agora que, tipo, se você tem algum problema de que alguma coisa seja gatilho pra você, talvez você não deva escutar. Ou se você for escutar, na hora que você estiver entrando numa bad vibe, para. E depois, sei lá, vai tomar um café e depois você volta. E tá foda hoje aqui. Tá foda. Eu tô me deprimindo. Mano, tô ficando chateado mesmo. Tá quente mesmo. Pra caralho. Bafado. É, tá um calor. Mano, eu tô com o nariz entupido. Tá um e tô calor começando tanto a sentir. Que tá cheiro de bosta. Ah, a parede já ficou gordurosa por causa do vape de vocês em algum momento? Não, cara, que tem a ver? Nossa, é que sei lá, eu fiquei parando pra pensar por causa que fica quente por causa dos vape. Eu pensei, será que as paredes ficam estranhas? Mano, o Pedro é um santo, cara. Os pelos dele curaram minha gripe e eu estou sentindo cheiros novamente. Oh, vamos cheirar o cu do Pedro. Que legal, hein? Puta que pariu, acho que é. Cara, é sério. Assim. Mas, ó, agora nós temos mais 1 minuto para o fim do mundo. Um minuto não, 2 minutos pra vocês falarem o que vocês quiserem. Antes de vocês falarem, vamos pedir mais uma vez pra vocês avaliarem a gente no iTunes. Vamos pedir pra vocês, quem puder ajudar no PicPay vai ser vai ser ótimo, porque a gente precisa dessa grana. Manda esse presente de Natal pra nós. Exato, a gente não ia estar pedindo se a gente não precisasse. Fique claro isso, sabe? Esperamos que vocês gostem muito do que virá aí de especial de Natal. Porque foi o primeiro especial de Natal que foi, tipo, praticamente 100% gravado dentro de um estúdio. E então a qualidade é pra tá do balacobaco, né? Então é isso aí, a gente deixa um tchau aqui. E agora o Outcast vai ficar falando por 1 minuto e meio. Eu queria mandar um recado pra mim do futuro. Oi, Douglas. Você não é um bosta. Não se mata, cara. É nóis. Tem mais coisa? Porra, cara. Oh, então... Porra, mais um monólogo comigo. Só deixar aqui pros ouvintes. Nosso microfone vai estar mutado a partir de agora. Então vocês não vão escutar a gente. Vocês só vão escutar o podcast. E quando a música subir, a música vai subir e vai acabar. É, porque, sei lá, mano, é foda, tá ligado? Você tenta fazer os bagulhos, só que nada tá bom, então você fica, caralho, mano, por quê? E é isso aí, tio. Eu tô parecendo um Noia falando, eu tô lembrando do dia que eu tirei uma foto usando um Juliette, uma touca, atrás das grades da minha janela. Com a legenda que estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Porque, sei lá, mano, não tenho mais nada pra fazer, então faço essas bosta aí. E, sei lá, velho, falta muito pra acabar. Puta que pariu, mano. É foda. Você... É, mano, tem que incentivar as pessoas, então não desistam dos seus sonhos. Bebam muita água aí, deitem um mendigo na porrada, hashtag paz com S. Tchau, tchau! Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, os que novinha já vem rebolando. Toco pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é a criptonita que me enfraquece. Eu sou, se você demora eu vou, se você demora eu vou.